Eu acredito que o político é aquele que recebe um pedacinho de terra e algumas sementes. E ele tem que buscar, muitas vezes, o adubo, tem que cuidar, tem que trabalhar essa terra. E em 4 anos ele tem que apresentar um jardim florido, de preferência com borboletas e outras cositas más. Acredito que aquele político que não entrega esse jardim pronto, florido, com borboletas e com tudo mais que tem um jardim, ele não cumpriu com seu trabalho, com sua proposta, com a sua parte. Ele não foi um bom jardineiro. De uma maneira simples, queremos cuidar desse jardim, fazer com que esse jardim floresça e seja bonito aos olhos das pessoas. E principalmente, como diz aquele texto, que esse jardim seja de todos e não seja um jardim particular que dê alegrias a poucos, mas que seja algo coletivo. Portanto, de uma maneira simples, a gente quer dizer que vamos fazer o melhor para que a natureza nos responda com coisas boas, com beleza, com alegria. Esse é o nosso convite, essa é a nossa alegria. Vamos fazer da política algo diferente. Participe, que voluntários na política é algo parecido com ser feliz.